Passemos agora à história dos mamíferos, investigada mais pormenorizadamente no camundongo de laboratório, a Drosófila do mundo mamífero. Os mamíferos, como os insetos, têm um plano corporal segmentado, ou pelo menos um plano modular repetido, que afeta a espinha dorsal e estruturas associadas. Cada vértebra pode ser concebida como correspondente a um segmento, mas não são apenas ossos que se repetem ritmicamente à medida que seguimos da cabeça para a cauda. Vasos sanguíneos, nervos, blocos musculares, discos cartilaginosos e costelas, quando presentes, seguem todo o plano modular repetitivo. Como na Drosófila, os módulos, embora seguindo o mesmo plano geral uns dos outros, diferem em detalhes. E como na divisão do inseto em cabeça, tórax e abdômen, as vértebras agrupam-se em cervicais, pescoço, torácicas, as dorsas superiores com costelas, lombares, as dorsas inferiores sem costelas, e caudais, a cauda. Como na Drosófila, as células, sejam elas ósseas, musculares, cartilaginosas ou qualquer outra, precisam saber em que segmento estão. E como na Drosófila, elas o sabem graças aos genes OCS, que reconhecivelmente correspondem a genes OCS de Drosófilas específicos, embora eles estejam longe de ser idênticos, o que não surpreende, considerando a imensidão do tempo decorrido desde o Concestral 26. Novamente, como no caso da Drosófila, os genes OCS dispõem-se na ordem certa no cromossomo. A modularidade dos vertebrados é bem diferente da dos insetos e não há razão para pensarmos que seu ancestral comum no encontro 26 tenha sido um animal segmentado. Não obstante, a evidência dos genes OCS sugere, no mínimo, que existe algum tipo de profunda semelhança entre os planos corporais dos insetos e dos vertebrados, a qual também estava presente no Concestral 26. E, aliás, em outros planos corporais, inclusive os que não são segmentados. No camundongo não existe apenas uma série de genes OCS em um cromossomo. Existem quatro séries separadas. A série A fica no cromossomo 6, a B no cromossomo 11, a C no cromossomo 15 e a D no cromossomo 2. As semelhanças entre elas mostram que essas séries surgiram por duplicação durante a evolução. A4 condiz com B4, que condiz com C4, que condiz com D4. Ocorreram também algumas deleções, pois faltam certos slots em cada uma das quatro séries. A4 e B7 são semelhantes, mas nem a série C nem a série D possuem um representante no slot 7. Quando duas, três ou quatro versões de um gene OCS ocupam um segmento, seus efeitos combinam-se. E como na Drosófila, todos os genes OCS de camundongo exercem seu efeito mais poderoso no primeiro segmento, o mais anterior, em sua área de influência, com um grande gradiente de expressão decrescente à medida que passamos para segmentos posteriores. E fica melhor. Com exceções pouco importantes, cada gene do conjunto de oito genes OCS da Drosófila é mais parecido com seu correspondente na série do camundongo do que com outros sete genes do conjunto da Drosófila. E eles estão na mesma ordem ao longo de seus respectivos cromossomos. Cada um dos oito genes de Drosófila tem pelo menos um representante na série de 13 do camundongo. A detalhada coincidência gene a gene entre as Drosófilas e os camundongos só pode indicar uma herança em comum, do Concestral 26, o grande progenitor de todos os prostotômios e deuterostômios. Isso significa que a imensa maioria dos animais descende de um ancestral que possuía genes OCS dispostos na mesma ordem linear que vemos nas drosófilas e vertebrados modernos. Já pensou? O Concestral 26 possuía genes OCS e na mesma ordem que os nossos. Como mencionei, isso não implica que o corpo do Concestral 26 se dividisse em segmentos distintos. Na verdade, é provável que não fosse assim. Mas sem dúvida existia algum tipo de gradiente anteroposterior da cabeça à cauda, mediado pela série homóloga de genes OCS dispostos na ordem certa ao longo de um cromossomo. Como os concestrais estão mortos e fora do alcance dos biólogos moleculares, agora se torna extremamente interessante procurar genes OCS em seus descendentes modernos. O Concestral 23 é o descendente que temos em comum com os anfióxus. Dado que a Drosófila, parente mais distante, possui a mesma série anteroposterior que os mamíferos, seria muito preocupante se os anfióxus não as tivessem também. Meu colega Peter Holland, com seu grupo de pesquisa, estudou o assunto e seus resultados são gratificantes. Sim, o plano corporal modular dos anfióxidos é medido por 14 genes OX e sim, eles estão na ordem certa do cromossomo. Diferentemente do camundongo, mas como a drosófila, ele tem apenas uma série e não quatro séries paralelas. Supõe-se que todo o grupo foi duplicado quatro vezes em algum ponto da linha que leva do concestral 23 aos mamíferos modernos, ocorrendo depois algumas perdas esporádicas de genes específicos. E quanto a outros animais estrategicamente escolhidos pelo que podem nos dizer sobre seus concestrais particulares? Já foram encontrados genes OX em todos os animais examinados, exceto quitenóferos e esponjas, ver encontro 29 e 31, respectivamente, inclusive em ouriços do mar, no límulo, em camarões, moluscos, vermes anelídeos, enteropneustos, ascídias, vermes nematódeos e plateumintos. Isso nós poderíamos ter pressuposto, pois sabemos que todos esses animais descendem do concestral 26 e que já temos boas razões para supor que o concestral 26 tinha genes OX como seus descendentes Drosófila e Camundongo. Os cnidários, como a hidra, que só deverão juntar-se a nós no encontro 29, são radicalmente simétricos, não têm eixo anteroposterior nem dorso ventral. Seu eixo é oral-aboral, boca oposto à boca, o que corresponde ao seu eixo longitudinal, se é que existe algo que corresponde a ele, não é algo óbvio. Sendo assim, o que poderíamos esperar que fizessem os genes OX dos quitnitidários? Bem, conveniente seria se eles usassem esses genes para definir o eixo oral-aboral, mas até agora não está claro se isso de fato ocorre. Seja como for, a maioria dos cnidários possui apenas dois genes OX a serem comparados com os 8 da Drosófila e os 14 do Amfióxo. Pode-se concordar que um desses dois genes se assemelha ao complexo anterior da Drosófila e o outro se parece com o complexo posterior. O concestral 28, que temos em comum com eles, presumivelmente possuía o mesmo. Um desses dois, então, duplicou-se várias vezes no decorrer da evolução e produziu o complexo antenapédia, enquanto o outro duplicou-se na mesma linhagem animal e produziu o complexo bitórax. É exatamente esse tipo de processo pelo qual genes aumentam o genoma, ver o conto da lampreia. Mas precisamos de mais estudos para saber o que esses dois genes fazem, se é que fazem alguma coisa, para o plano corporal dos cnidários. Os equinodermos têm simetria radial, como os cnidários, porém secundariamente. O concestral 25, que eles têm em comum conosco, os vertebrados, era bilateralmente simétrico, como um verme. Os equinodermos possuem um número variável de genes OX, 10 no caso dos ouriços do mar. O que fazem esses genes? Será que uma relíquia do eixo anteroposterior ancestral se esconde no corpo de uma estrela do mar? Ou que os genes OX exercem sua influência sucessivamente ao longo de cada um dos cinco braços? Isso pode parecer lógico. Sabemos que os genes OX se expressam nos braços e pernas dos mamíferos. Não estou dizendo que as séries de genes OX de 1 a 13 se expressam em ordem do ombro às pontas dos dedos. É mais complexo do que isso. E ainda bem que é assim, pois o membro dos vertebrados não se organiza em módulos que se sucedem na longitudinal. Em vez disso, há primeiro um osso, o húmero no braço, o fêmur na perna, depois dois, rádio e ulna no braço, tíbia e fíbula na perna, e em seguida numerosos ossinhos, culminando nos dedos das mãos e dos pés. Esse arranjo em leque, herdado do mais óbvio leque das nadadeiras de nossos ancestrais peixes, não se presta à linearidade direta dos genes OX. Mesmo assim, genes OX participam do desenvolvimento dos membros dos vertebrados. Por analogia, não seria uma surpresa se os genes OX também se expressassem nos braços das estrelas do mar ou dos ofiuroides, e até mesmo os ouriços do mar podem ser concebidos como estrelas do mar que enrolaram seus braços em um arco de cinco pontas ligadas entre si nas extremidades e grudadas pelas laterais. Além disso, os braços das estrelas do mar, ao contrário dos nossos braços e pernas, são serialmente modulares no sentido longitudinal. Os pés tubulares, com todo o seu encanamento hidráulico associado, são unidades que se repetem em duas fileiras paralelas ao longo de cada braço, o ideal para a expressão do gene OX. Os braços dos ofiuroides, inclusive, se parecem e se comportam como cinco vermes. T.H. Huxley disse que grande tragédia da ciência é uma bela hipótese ser morta por um fato feio.